A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Max Os Matinhas, as melhores quinquilharias. E como foi fácil? Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. É, meu truta Walter. 1986 foi um ano e tanto, né? Chernobyl deu ao mundo peixes com três olhos. É, o Blink. O Zico conseguiu perder dois penales no mesmo jogo contra a França. Ô, maldito. A nossa moeda cruzeiro virou cruzado e lá se foram três zeros do querido Barão. Barão do Rio Branco. Barão do Rio Branco. Mas pra mim a maior de todas as mudanças foi passar ali da quarta pra quinta série. Foi? Ah, não contava com isso? Quatro professores ao invés de um. Tênis bamba novo. Bamba cabeção. Bamba cabeção. Abandonei as rodinhas de bicicleta. E o melhor? Mas peraí, quantos anos você tinha que você abandonou as rodinhas? 16. Mas o melhor é que eu não escreveria mais com aquele lápis nojento todo mastigado. Em 86 eu passei a usar caneta. E os meus garranchos não se apagavam mais com qualquer borracha. Só se ela levasse uma lambuzada de saliva, né? Mas eu lembro que isso me fez furar muitas folhas de caderno e também muitos papéis ao máximo. Só que você tinha que calibrar aí a quantidade de saliva, a pressão do dedo, era tudo muito bem dosado, né? Senão fazia um buraco do papel. Uma loucura. É, na verdade tinha uma solução, né, pra isso, que era o liquid paper que as meninas usavam, né? Mas era coisa de menina mesmo, né? Ou você chegou a usar aquele corretivo branquinho? Carbex, corretivo Carbex. E o mimeógrafo, você lembra do mimeógrafo, claro, Alexandre? Claro, me lembro. Que ficava com um cheiro de bêbado da Rua Augusta, de tanto álcool que ele tinha. Preguinava todo o colégio. Preguinava, era... É, mas na real, a caneta, de fato, ela nunca foi apenas um upgrade do, né, do lápis. Ela também desempenhou algumas funções secundárias, e digo se não primárias. Por exemplo, tirar a cera do ouvido, ou tirar a sujeira debaixo da unha, né, com a tampa. E coçar também a perna engessada, a caneta ajudava bastante. Mas o primordial pra mim, e também pra toda aquela turma do fundão, é que a caneta se transformava numa verdadeira McLaren quando nos dispunhamos a organizar um dos mais fantásticos passatempos da história matadora de aula. Simplesmente estou falando da corrida de canetas, cara. Ah, eu lembro. Só no peteleco. E a minha, ela era tunada, cara. Ela tinha um X... Igual a do corredor, mão do Speed Racer, lembra do corredor X? Sim, lembro. Só que você esqueceu de falar uma coisa, Alexandre. O quê? Você esqueceu de falar da zarabatana de caneta, que era um outro uso que a gente dava pra aquilo. A gente era considerado os boinas vermelhas do armamento de sopro na escola. Éramos tão especialistas naquela zarabatana que se os americanos declarassem guerra ao Brasil, qualquer momento sobrevoaria um helicóptero ali em cima da nossa escola e mariners brasileiros desceriam dos helicópteros pra solicitar, né, a nossa convocação, porque seríamos atiradores de elite com as nossas zarabatanas de bique. Isso explica muita coisa a seu respeito hoje. É. Qualquer, eu desenho um sol amarelo. Faber-Castell, sua companhia para escrever, desenhar e pintar. Mas enfim, vou falar sobre a corrida, que ela consistia... Como era a corrida? Dois pirralhos, né, que após rascunharem porcamente uma pista em uma folha de papel, postavam ali as suas canetas no ponto de partida e cada um na sua vez apertava a sua bique com o dedo furabolo no intuito de fazer aquele maior risco possível. Ao fim de cada um desses riscos, o piloto de Araque marcaria uma bolinha e dali seria o seu ponto de partida novamente quando fosse a sua vez jogar. Essa é mais ou menos a explicação a respeito do jogo. E assim iam os dois penteiros até o final, na bandeirada final, na champanhe, enfim. Agora, o mais curioso é que aquela caneta quilométrica, né, a caneta simpática com o preço milimétrico, sim, mesmo com um nome desse, né, com alusão à estrada, ela não era tão usada pra esses GPs, não. Por que não? A aerodinâmica não era das melhores, né, cara? Não dava pra fazer um pega de canetas com uma quilométrica. Pior que a gente gostava daquilo, né, cara? Hoje em dia, se a molecada... Se bem que se alguém fazer isso pra PlayStation 3, 3 pra Nintendo Wii, a galera gosta. Ah, cara, mas o bacana era fazer esses pegas durante a aula, né? Ah, é, sim, claro. É. Bem, esse autorama, digo, essa esferográfica, é, na verdade ela surgiu, a caneta esferográfica surgiu lá nos anos 30. Mas o Marcel Bic, ele lançou a sua homônima aí, a caneta cristal, em 1950. E eu tenho certeza que ele jamais pensou que, tantos anos depois, ela teria vendido mais de 100 bilhões de unidades no planeta. E que hoje ela estaria na coleção permanente do MoMA, né, um museu de arte moderna lá de Nova York. Ela é um dos grandes ícones de arquitetura e design. Mas tenho certeza que ele também não pensou que os guris deixariam de se civilizar lá na aula de educação moral e cívica pra usar a obra-prima dele como um enduro dos rabiscos. Não, com certeza não. Hoje em dia, a caneta Bic tem um furinho na tampa. Sim. E antigamente não tinha. Muita gente que ficava mordendo ali a ponta da caneta acabava engolindo. Gente morreu asfixiada com aquele negócio. Só não matou mais porque a bala soft... Ela liderou o ranking dos homicídios por engasgamento. Na volta dela, tudo pronto, atenção. Companheiro é a caneta, companheiro está na mão. Mas eu não tinha muito medo da tampa, não, cara. O que eu mais tinha medo de caneta naquela época era dos X, que é as canetas vermelhas que é das professoras, né? Que elas marcavam aqueles X nas minhas respostas estúpidas. E às vezes elas me agraciavam ali com um C, mas a maioria era aquele C cortado, lembra? Um C cortado que indicava meio certo. É. Muito meio certo, eu também lembro. O C, por isso que hoje eu sou um ser pela metade. Na verdade, né? O C sem corte era meio difícil de conseguir, né, cara? Tinha os dois cortes também. Bom, olha o nível da educação, né, cara? Um aluno, ele poderia ter meio certo, cara. Imagina, no meio de uma cirurgia, você ali operando, né, com o bucho do paciente pra fora. Ah, não só, tem... Só vou dar 5 pontos ao invés de 10. Tem um salário mediano hoje por conta dos meus meios certos. Sempre gostei de estudar. Eu gostava tanto de estudar que só a quinta série eu fiz 3 vezes. Não queria sair daí. Aquela década de 80, onde guerras explodiam no mundo inteiro e canetas explodiam nos nossos bolsos. Engraçado que daí lá iam as nossas mães, né? Usar o vinagre como se fosse um Venice pra tentar salvar a calça, né? Tinham todas as guerras, né? Guerra Fria, Guerra das Malvinas, Irã-Iraque, Maluf contra o Tancredo. Mas nada disso assolava a gente ali nos embates esferográficos, né? A molecada ainda se digladiava ali com o jogo de forca, o estoque. É degladiava, Alexandre? Não, é digladiava. O corretor autográfico apareceu assim. Isso. Então, e nos digladiávamos ali no jogo da forca, no stop, batalha naval. Tinha outras vagabundagens também, como jogar o jogo da velha ali no tampo da carteira. Quanto desenho no tampo da carteira, né, cara? Mas engraçado que as meninas, elas não corriam, né, com as canetas, gostava, né? Eu gostava de desenhar genitais. As meninas... Espiando. Verdade. As meninas, elas não participavam das corridas. Elas ficavam ali com aquelas suas canetas paraguaias de 12 cores, lembra, cara? É verdade. Isso virou febre, né? Virou, cara. É. Você não podia ter uma tia gorda indo pro Paraguai que você já pedia pra ela trazer uma... Bic, não. É uma genérica, né? Uma Bric. 10 cores. E elas ficavam ali com as suas canetas de 12 cores, criando aqueles cadernos com aquelas questões bem capciosas, né? Lembra? E isso rende um agente em 80. Um podcast só sobre esse assunto. Verdade, cara. E a gente mentia tanto naqueles cadernos, né? A gente falava que tinha beijado e elas tentavam saber depois quem era. Era. É, mas na verdade, cara... Tinha beijado uma porta. É, na verdade a gente tava ali só esperando brotar os primeiros pelos pubianos, né? Ah. E vai que num gesto de caridade alguma daquelas barangas de fato desse o primeiro beijo na gente. Ah, ia ser ótimo. Ia ser.